Ferdinand no media de grado de pasa trabajo libre por no nos dar bono nada de media de Autorizado o brinde. 3895, direto brinde. Ok, 198, muito obrigado, uma boa tarde e bom trabalho. Obrigado, boa noite. Então, só 360, saída Sente, saída arbor, 360, 3859. Quando possível, vá direita elétrica. Direita na cor de elétrica. Obrigado. Salvador, eu vou no 864. Meu colono se escuta Puca, Cacaju. 864, contato radar, só 370, sai da Puca. 3206, ponto 0, 0 graus, 0. Ponto 0, bateu, salvador, a pista no zero visual, 0 complete, chame a torre em 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, 2-6, direito no 2-1-1. Três, Recife, 1, 2, 6. 260, alterno 1288, bom voo. 260, 1288, com restrição agora. Obrigado, senhor. Boa tarde a todos aí. Um abraço para vocês aqui. Da 3259, Recife, 1260, 1288, bom dia. 260, 1288, obrigado. Boa tarde, bom trabalho. Cruzeiro 76, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento no 60 graus, com 12 nós. Zona Norte travado, livre pouso, pista 10, azul, 4076. Rota 3083, chame agora 126.55, Centro Brasília, e alterne a frequência 124.25. Relógio autorizado, e aliás, frequência pode autorizar. Afirma. Azul 4076, solo 30, direito no 21, décima 1. Line up and take off when he wants you, Confirme. Uno 472 aguarde. Negative, sir. Mud intersection negative. Maintain hold. Hybrid maintain level 190. Stand by to structure. Two one three, Abundant 3-4, Thunder approach, departure 118.8. 118.8, thank you, by 6213. Order departure, Adolf, good morning, you're center, 6213, best in 2000. First of all, the traffic that caught me in English, please. Ocean 6213. Good morning, sir. Radar contact Monte Cop. My name is Flight Level 360, dial departure. What direct to leader position? Direct to leader position, climb and maintain 360, Ocean 6213. Passarito 2230, ok. Confirma. Passarito 2230, escuta. Afirmativo, livrou 180, descendo do 110 na prova de Amanda. Boa tarde, tem a identificação de estatística 050 de lá, chegada a Amanda. Afirmativo, identificou o desce pro 050 no perfil da Amanda. Controle Salvador, boa tarde, 2400 da Sierra. 240, sem identificação, desse nível de voo 050, quilômetro, chegada amarela. Salvador, 6 2 0 4. firme, igual no 883, chamou? Mantenha o nível de voo 380 sua identificação, voo 1883. Salvador, bom dia, até 3804, é passar a janela na barriga de trabalho. 3804, bom dia, eu estou te procurando, mas está um motorista livre. Fazendo o 04. Controle, boa tarde, é o Gol 2067, decolado na sua posição. Gol 2067, contato com a data 360, saída da Eva. Entre quanto possível, direto, Leda. Até a vestida, saída 2067. Até. Channel 6213, call on the center, 125.1. Afternoon. 3549, mantenha 360 e chame agora 126, decimal 55, Centro Brasília. Alterne a frequência 124, decimal 25, tá? 3549. Tá, 3549, chame 124, decimal 25 e alterne 12655. 3604, coloca 42, direito 201. Direita, não, tá, tá na hora. 3, 4, 4, 4. Hotel de Mendes, agora com controle número 9, 8, com voo. E alterne 126, decimal 55. Romeu 402. level 380. 380, Oceana 2-1-3. Voz 4207, no centro Brasília, na frequência 124.25 e Aldélio 126.55. Controle 1, 4, 1. Decolado aos 48, agora controle 98, obrigado, boa tarde. Passou o externo para baixar e travado, 2230, passarei 2. 2230, tráfego avistado, livre pouso 1-0, vento 170 graus, 1-9. Livre pouso para 2230. Cotileda, grato, 6254. 240, torre 11895, atenção ao tráfego de helicóptero, próximo marcador externo, 510, não interfere. Autorizado bridge, 6254. 74. Chame agora o centro na frequência 126.0 e ao término 28.8. Autorizado, vir manter 320. 320, eu chamo a 254. Afirmo, 6254. Trip 4903, chame agora Brasília, 124.25 e ao término 26.55. Azul 4463, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4463. Azul 4463, contato na data, sobe 180, saída da EL. 180, saída da EL, Azul 4463. Autorizado o parqueamento em baixa altitude até o parqueamento. resorte. Líbero da pista, por gentileza. Afiego, senhorita, baixou e travou. Livre pouso 190, 360 graus, 0, 3290. Livre pouso 190, 3290. Tomei um passo aqui, mas não tem nada. Afirma em caso de falha alterne ainda no setor a 1339.5 ou ainda 1.33.1. Corrigindo, é 1.25.1, 1.25.1, 1.33.25 ou ainda 1.33.95. Azul 4463 de Recife, 1.25.1, bom voo. Área 1.33.95. Azul 4463, mantém 1.80, antes da identificação. Enter. Esse foi, se mantém 370, sem identificação, sem registro. Aguarde. O Xené 6254, centro Recife, prossiga. Uno, três, três, decimal, dois, cinco.

360, está autorizado voar direto Brick. Controle, gol no 867. Controle, gol no 867. 867, só mantém 360, boa na flor de Alefa. Na flor de Alefa, 360, gol no 867. Ao cruzar o nível de voo 160, chame o controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1, sede sua desta terminada. O voo 846, Papa Sierra 009, autorizado pelo controle Porto Seguro, inicie suas velocidades para 250. 109. Aquilo Zulu, mantenha nível 090, chegada a Amã, reporte só para a descida. Cruza agora o 220 para o 080, é um eco 190. Azul 4210, call now. Posto seguro approach, frequency 120.9. Gente, 9976, na posição sleep, correção, outra vez, através de sleep, alterne 1, 2, 5, 4, 5. Retorno 558, repetir.